saindo daí. Descola tua mola e decola, banda vai zunir. Traz a caçamba, traz a caçamba, traz a caçamba, que o samba tá aí. Pintando no pedaço, quem é black não vai resistir. Traz a muamba, e joga tudo aí. Descola tua mola e decola, banda vai zunir. Samba, samba, samba.